Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Desculpe a nossa falha, que estamos um pouco atrasados no dia de hoje. Nosso programa de número 1044, no dia 18 de fevereiro de 2024. E nós estamos aqui com o nosso amigo Ari Rangel para falar sobre o poeta das chagas redentoras. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Tá ligado aí meu microfone? Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos do Vivência Espírita. Mais uma vez vamos entrando lá, agradecendo o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin Venda, Assistência Técnica, Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, Depósito do Seu Depósito, Camel Filtro, Soluções Saúde para a Sua Água e Ponto Sul Automóveis. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Sem esquecer de mencionar o apoio do Grupo Musical Castelã e também das Tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje, como o Rui falou, nós estamos aqui com o nosso irmão Ari Rangel, lá de Taubaté, que vai conversar conosco sobre a vida de Jesus Gonçalves, o poeta das chagas redentoras, que a gente sabe que é uma história muito bonita. Inclusive, a enquete que está aí é: você conhece a história de Jesus Gonçalves? Entrem aí para participar, tá bom? Bom dia, pessoal da mesa. É eles que não estavam funcionando as coisas direito. Vocês vão ver a cara deles agora. Isso é entregar direto, hein? Bom dia a todos. É um ótimo programa pra gente, sejam todos bem-vindos. Hoje estou eu e o Piero. Um bom dia aí, Piero. Bom dia, pessoal. A gente pede desculpas aí pelo atraso, tivemos aí aqui uns imprevistos, mas faz parte para deixar o programa ainda mais emocionante. A gente agradece aí a participação de todos. Quem puder compartilhar o link, né, do programa, curtir também no YouTube lá, dar um joinha. E interagir também no nosso chat lá, tem a nossa pergunta do dia lá, né? Para interagir e nas nossas redes sociais também, tá bom? A gente agradece muito a participação de todos. E aproveitando e agradecendo também a Rádio Vivência Espírita, a nossa, né? A Web Rádio Semente de Amor, que também está transmitindo. A Rádio Espaço Espírita de Barra Velha. E São Francisco de Tobias Barreto. Um grande abraço para vocês. Um ótimo programa para nós. Oi. Você viu como a Cris é muito melhor do que o Rodrigo, do que o Piero? Pra falar? O Piero, com essa voz dele desse tamanho, ele fica lá. Oh, oh, oh. Rodrigo fica gaguejando. A Cris não, já fala tudo de uma vez. Tá certo, né? A Cris. Uhum. Porque o nosso programa é justamente pra ficar à vontade aqui, né? Exatamente. E a Cris tá à vontade aqui no nosso programa. Recebendo instruções do nosso amigo Rodrigo Costa, que tá lá em Cancún. Cancún. Uhum. Carlinhos, vamos lá para a prece inicial, a abertura. Bom dia, Jorge, bom dia, Rui, bom dia, Eli Rangel, bom dia, Rogério, seja bem-vindo, bom dia, Cris, bom dia, Piero, bom dia, Tião Varoto, bom dia, família vivenciana, que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores, psicografia de Jorge Reis, mensagem de Tiaguinho. É o item 31, liberdade. Para falar de liberdade, devemos ter atenção, visto ser ela um direito para todo cidadão. Ela deve ser bem vista na democratização. Queridos irmãos e irmãs, hoje estamos recebendo, como disse o Rui, o Jorge, Ari Rangel. Estamos aqui também recebendo o Rogério de Taubaté. E o Ari vem nos falar sobre o Jesus Gonçalves, o poeta das chagas redentoras. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo que preparou para nós. Para tanto, nós pedimos licença, Senhor, para iniciar o programa Vivência Espírita de hoje, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e pela oportunidade que teremos nesta manhã abençoada de aprendermos um pouco mais sobre esses ceareiros de Jesus Cristo, que vem aqui na Terra para dar-nos a oportunidade de aprendermos um pouco mais desse Evangelho redivivo e a luz do Cristo perante nós, trazendo-nos sempre esse momento sublime de aprendizados. Agradecido, Senhor Jesus, mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, vosso é o poder e vossa é a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será o poeta das chagas redentoras. E vamos falar sobre Jesus Gonçalves. E nós estamos aqui com o nosso querido amigo Ari Rangel, com seu copiloto, o Rogério de Taubaté, e chegaram ileso e firme aqui no nosso estúdio. Bom dia, Ari Rangel, que é professor, músico, palestrante, voluntário do Centro Espírita Eurípides Parçanufo de Taubaté, que está aqui conosco e tem um trabalho maravilhoso com crianças especiais em Taubaté. Bom dia, Ari Rangel. Bom dia, seu Rui. Bom dia, internautas da família Vivenciana. Bom dia, Jorge, Carlinhos, Tião, Piero, Cris. É com imensa alegria que a gente volta a este programa maravilhoso que todos os domingos leva a luz consoladora do Espiritismo, da espiritualidade às nossas casas. É o Ari que deu o nome de Vivencianos para os nossos queridos amigos ouvintes e também telespectadores. Eu costumo dizer ao Rodrigo sempre, não fui eu quem deu, veio numa mensagem aqui, né? Foi a espiritualidade quem nomeou, né? Eu nunca havia pensado nisso e a partir da mensagem eu passei a utilizar o termo também, aí colou, né? Que é um adjetivo, né, da família do Vivência Espírita, os vivencianos, né? O Ari, como médium, ele tem um trabalho muito bonito na casa, no Centro Espírita Eurípides Parçanufo de Taubaté, justamente com psicografia, né? A gente trabalha lá na casa de Eurípides há cerca de quase 30 anos. E a psicografia é como outro trabalho qualquer da casa. Existem vários trabalhos, né? E na reunião pública nós também temos o trabalho de psicografia, que são mensagens assim espontâneas, às vezes familiares, né? Então é que a espiritualidade se mostra sempre presente, né? E lá não é diferente, todas as casas, evidentemente. Só que lá esse registro, quem está lá, uma mensagem, muitas vezes, que um ente querido quer mandar a alguém que está ali presente, mensagens doutrinárias, poesias, poemas, né? E o Centro Espírita Eurípides Parçanufo não deixa de estudar as obras básicas em seus trabalhos, né? É, de forma alguma. Nós temos um estudo sistematizado, né, da codificação e também as obras complementares, sobretudo as da Lavra Mediúnica do nosso querido Francisco Cândido Xavier. É. Legal. Ari, nós já fizemos um programa aqui sobre Jesus Gonçalves, acho que foi até a Antônia, né? Que teve. Não, foi a Antônia, foi o próprio Ari Rangel também já esteve aqui conosco. Não, mas sobre Jesus não. É? Então, mas mesmo assim, o que que acontece? A gente ainda vê a dificuldade que dentro das casas espíritas para ser divulgado os nossos ícones. Exatamente. Né? Então, às vezes a gente só ouviu falar no nome, mas não sabe quem que é, não sabe o que que fez. Exatamente, essa é. O programa da Anália Franco, que a Antônia fez aqui, foi fora de série. Maravilhoso. Né? Aliás, ela é uma das grandes, a professora, né? Uhum, Ela é uma das grandes baluartes nesse sentido. Uhum. Tirarmos do anonimato espíritos que foram missionários mesmo, no caso, né, Jesus Gonçalves, Eurípides Barçanufo, Anália Franco, entre outros, que passam desconhecidos, desapercebidos do movimento espírita. Uhum. Até um tempo atrás, muita gente não sabia quem foi Eurípides Barçanufo. É, exatamente. Que veio pavimentar o espiritismo, inclusive, para a vinda do Chico Xavier aqui no Brasil. Então, tirar do anonimato esses espíritos, contar as suas biografias, é um grande favor que nós fazemos à doutrina espírita. Uhum. Porque hoje, através da internet, a gente vê muita coisa, né, que destoa do que o espiritismo realmente prega, ensina, né? Infelizmente. Então a gente precisa trazer esses luminares espíritas para o grande conhecimento do público espírita, saber quem foi esses personagens tão ilustres e que compuseram a história do espiritismo, né? É bacana. E aí, desculpa. Pois não. O Jesus é um desses, né? Que a gente não ouve falar. Dentro da doutrina. Dentro da doutrina, não. Dentro das casas espíritas. Tudo bem, nós não estamos aqui julgando casa nenhuma, não. Isso aí é comum em todas as casas. Não é nenhuma nem outra. É todas. Porque às vezes tem tantas atividades assim dentro da casa para fazer isso, fazer aquilo. Tem a preleção todos os dias, os passes, tudo. E parece que não se reserva tempo para poder se falar em quem deve realmente ser falado, né? Eu acho que a gente precisaria ter uma programação assim, até melhor dentro das casas espíritas, no sentido de você reservar tempos também para falar, olha, vamos falar da obra de fulano de tal, vamos falar do livro tal, vamos falar assim, e não seguir só aquele trivial. Aí fica parecendo missa também, né? Uhum. Dentro das casas espíritas fica parecendo missa, é igualzinho, quase todo dia de preleção é a mesma coisa, né? Aí faz aquilo ali, só o evangelho que muda, mas na igreja também, a pregação é sempre diferente, né? Agora vira o resto parece... Vira um ritual. Vira, né? Um ritual, exatamente. Você não fica crescendo, agregando tanta coisa que existe dentro da doutrina espírita para a gente falar. Então, o Jesus Gonçalves, quem foi? Ele já nasceu espírita, alguma coisa assim? Ele era brasileiro? É. Jesus Gonçalves foi um daqueles espíritos que, dada a sua conta kármica ao longo de séculos, ele reencarna no Brasil e, no fim da sua existência corpórea aqui, ele vai conhecer o espiritismo. E é uma vida extraordinária. E para a gente compreender a justiça das reencarnações, a lei de causa e efeito, como ela funciona, a figura de Jesus Gonçalves, ela é extremamente pedagógica. Quando a gente vê espíritos assim em expiação extrema, que a gente fala, meu Deus, como pode, né, sofrer tanto aquela criatura? Jesus Gonçalves tem esse poder pedagógico de dizer para a gente como é que funciona. Mas antes, Jorge, da gente conhecer a extraordinária vida de Jesus Gonçalves, que, aliás, é um livro do Eduardo Carvalho Monteiro, que faz a sua biografia mais rica, Né? O Eduardo, infelizmente, nos deixou muito cedo, mas ele é um historiador espírita que deixou um trabalho do movimento espírita extraordinário também. E ele faz esse levantamento biográfico da vida do Jesus Gonçalves. E ele traz para a gente toda essa existência, que inclusive, né, ele vai mais tarde, ele vai tomar contatos através de cartas com o próprio Chico Xavier e vai estabelecer uma amizade muito grande, assim, que a gente vai abordar aqui. Mas quem teria sido Jesus Gonçalves antes de ser o Jesus Gonçalves e encarnações pretéritas? É bom que a gente está falando aqui de reencarnação, né? Que é um postulado espírita que a gente precisa sempre levar em consideração. Jesus Gonçalves, ele veio resgatar pesados débitos acumulados ao longo da sua caminhada evolutiva, vamos assim dizer. Nós vamos encontrá-lo no século IV depois de Cristo, na figura de um grande guerreiro, de um rei, o rei dos Visigodos, quando o Império Romano já estava decadente, o Império Romano do Ocidente. E ele foi treinado pelo próprio exército romano e, de repente, ele se torna um grande guerreiro, um general assim, de um grande potencial militar. E ele, os povos bárbaros, então, começam a querer invadir Roma. E os visigodos, eles se preparam de tal forma, sob o comando de Alarico, primeiro, né, que é essa encarnação de Jesus Gonçalves, que se tem notícia, e ele vai invadir Roma, como de fato acontece. Mas ele era também uma criatura assim, muito, um general muito impiedoso, o que nós equivaleria dizer hoje a um terrorista mesmo, desses parecidos com o Hamas, que vai lá e mata todo mundo, sem dó nem piedade, crianças, pilha muitas povoações, e era sanguinário, era um guerreiro sanguinário. E ele está preparando para invadir Roma, como de fato vai acontecer. Só que tem uma história que sucede antes dessa invasão. Nessa época, vivia em Roma Agostinho, que nós vamos conhecer mais tarde como Santo Agostinho, o bispo de Hipona, tão conhecido, um dos pais da igreja, que inclusive está depois em espírito na codificação do Livro dos Espíritos. A gente vê as mensagens de Santo Agostinho. Ele, tomado de uma coragem assim extraordinária, ele quer conversar com Alarico lá nas colinas onde eles estavam se preparando para invadir. O que é um feito heróico extraordinário, porque era muita ousadia ele ir lá e querer falar com Alarico. Só que corria entre os povos da época que quem matasse um religioso, né, como era o caso do Agostinho, um bispo, né, aquilo trazia mau agouro para quem o fizesse. Então ele se permite a dialogar com Alarico. Então, ele vai lá, vence toda aquela barreira que existia e pede a Alarico que se invadisse Roma, que preservasse os templos romanos, as crianças, as mulheres, as pessoas mais idosas. E ele é muito maltratado, ele recebe uma série de, né, de ameaças, e ele passa a mensagem para o Alarico. E Alarico, quando de fato invade Roma em 410 d.C., ele leva em consideração que nenhum templo cristão foi invadido, foi pilhado, foi destruído. Inclusive, muitas pessoas correm para os templos cristãos para ficarem alojados, para não serem alcançados pela impiedade do Alarico. Então, essa história é registrada. Ele consegue, de alguma forma, Santo Agostinho, consegue, de certa forma, demover aquela crueldade tão acentuada do Alarico I. E ele vai, invade Roma, inicia a decadência do Império Romano do Ocidente. E, depois de dominada Roma, ele queria ir para a África, para consolidar ali, porque se ele conquistasse aquele território africano, ele se tornaria como se fosse o rei do mundo. com muita crueldade, com muito sangue, com muita violência, etc. Né? Só que quando ele se dirige para a África, eles, durante esse trajeto, né, muito precário, eles enfrentam uma tempestade muito grande e ele acaba desencarnando precocemente junto com seu exército. Aí, depois dessa encarnação, ele ainda volta como membro do reinado dos Visigodos, que vai durar ali um certo tempo. Desencarna precocemente também. E aí nós vamos encontrá-lo mais tarde, em 1542, na figura do grande cardeal Richelieu na França, de Luís XIII. Quem foi Richelieu, né? A gente vai compulsar aí os anais da história, a gente vai descobrir que ele foi o arquiteto do absolutismo francês. Ele consegue, com a sua inteligência, com a sua perspicácia, ele consegue, na Guerra dos 30 Anos, manter a França com um poderio até então não visto. Ele era religioso, cardeal, né? Mas um homem com uma visão política extraordinária. E é interessante que ali ele não mais matava como Alarico, mas ainda manda matar. Na Guerra dos 30 Anos, a França teve ali, né, duelos terríveis. Mas ele consegue organizar as finanças da França, ele consegue fazer com que Luís XIII, que não se davam com a mãe dele, ele consegue aproximar os dois, porque tinha aquele problema do reinado, né? Então ele consegue projetar a França na Europa de então para a posteridade, para manter o absolutismo. Ele baixa a bola, o poder dos nobres que viviam do Estado francês, e também ele cobra impostos dos camponeses. Com isso, ele é muito odiado. Ele era odiado pelo campesinato quanto pelos nobres. Então, mas era um homem assim, com uma determinação extraordinária. É um grande estadista, e ele coloca a França a duras penas ali, né? Prepara a França para que ela continuasse aquela monarquia absolutista ali de maneira intensa, como a gente conhece hoje. Então, este é o cardeal Richelieu. Então nós vamos, antes de conhecer a história... O cardeal Richelieu é muito conhecido nos Três Mosqueteiros. Isso, muito bem lembrado, seu Rui está bem sintonizado. Ele é o vilão, né, da obra de Alexandre Dumas, que é o cardeal Richelieu. Ele se apresenta nessa obra, né, Os Três Mosqueteiros, na figura do grande vilão lá. Então ele é um personagem muito bem lembrado aqui pelo seu Rui, que e desencarna também com uma doença bastante severa, né? Diga-se de passagem. Então nós vamos encontrar duas encarnações muito fortes de Jesus Gonçalves, que se tem notícia, nessas figuras: Alarico I, lá na decadência do Império Romano, e nós vamos encontrá-lo na França monárquica ali, no reinado de Luís XIII, como primeiro ministro francês naquela época. Ali, só abrindo um parênteses aqui, para como você falou na decadência do Império Romano, e os povos bárbaros tinham vários reinados, não eram só, né? Tinham vários. Não, exatamente. Porque eu tô lembrado do livro Casa da Marcela, que a Marcela era filha de um dos reis daquela época, não sei se era otomano, sei lá quem que era. Povos bárbaros são aqueles povos que se insurgiram, foram dominados contra Roma, né? Entre eles os visigodos, mas houve muitos povos, né? E eles se destacam entre os bárbaros porque eles conseguem invadir Roma, né? Então, eu não sabia dessa história, beleza, né? A Marcela foi filha de um desses reis, só que o pessoal pensa que o apelido dela de Princesa de Luz tinha vindo de lá, mas não é de lá, porque princesa, não, mulher não valia nada naquela época. Olha que interessante, né? Então ela foi filha de um rei, mas não teve destaque nenhum nessa Mas nessa teve época. Sangue azul. Teve, né? Depois ela recebe a alcunha de Princesa de Luz já na Idade Média, quando ela era filha de um senhor feudal, mas aí ela nas curas que ela fazia junto com a mãe, né? Com a amiga, que naquela época, hoje é mãe, naquela época era amiga, aí saía luzes da mão dela. Então as pessoas que eram curadas começaram a chamar da Princesa de Luz, porque não sabia quem era ela. Ela fazia aqueles anonimamente, né? Olha que interessante. E a princesa dali, não quando ela foi princesa mesmo, que não significou muita coisa para a história, aquela passagem dela lá, por causa disso, a tirania dos reis e o valor que só tinha a população masculina. Feminina não tinha valor nenhum, né? Perfeito. Que interessante isso. Só abrindo um parênteses aí, você falou aí nos visigodos, aí eu lembrei. É bom a gente até conhecer essa história, né? Vamos esperar que a gente... Mas a gente, então, como a gente dizia no princípio, nós escolhemos esta biografia, seu Rui e Jorge, justamente porque Jesus Gonçalves ilustra muito, né, essa questão que o próprio Cristo nos ensinou, né? A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo que nós fizermos hoje está registrado nos arquivos da nossa consciência, no tribunal da nossa consciência, e haverá um momento em que nós, não Deus nos castigará, não Deus nos punirá, mas nós próprios despertaremos para as nossas contas kármicas. Se eu semeei, né, o bem, evidentemente o bem eu vou colher. Agora, se eu plantei o mal, invariavelmente a esquina da minha evolução vai estar me esperando em algum ponto. Então é exatamente a história de Jesus Gonçalves. Ele acumulou muitos débitos por conta da colocação dele, né, das suas posições, dos postos que ele comandou, das muitas vidas que ele tirou, do sofrimento que ele levou às pessoas, aos povos que ele dominava. E estava lá registrado. Depois de 15 séculos em que ele alcançou a maturidade espiritual, ele resolveu então renascer aqui no Brasil. No dia 12 de julho de 1902, na cidade de Borebi, filho de camponeses, e ali então ele traz esta vida expiatória por conta de tudo que ele havia acumulado. Então, não é assim também, eu pago imediatamente os meus débitos na próxima encarna. Não, a providência divina, ela nos deixa primeiro amadurecer, como nos ensina Emmanuel, né? Que a expiação é quando o espírito está recalcitrante no mal, ele não quer mesmo sair daquela situação em que ele se mantém, ou o próprio espírito amadurece e quer recolher ali os débitos, ele se prepara para aquela reencarnação, que é o caso de Jesus Gonçalves, que em vidas pretéritas teve essas duas personagens muito importantes que ceifou muitas vidas. Então ele tinha, né, um carnê, vamos assim dizer, um carnê muito pesado para ressarcir-se com a própria consciência, diga-se de passagem, né? Não é um castigo divino. A justiça da reencarnação, aliás, o livro que vai mais tocá-lo é o livro Céu e Inferno, da Codificação Espírita, que mais tarde ele vai tomar contato. Mas assim, dando prosseguimento à vida dele, ele fica órfão aos 3 anos de idade. Com 3 anos de idade, ele perde a mãe. Já começa ali a via crucis desse espírito, né, que veio com essa proposta de resgatar mesmo seus pesados débitos. Ele vai morar com os tios que o levam para a cidade de Agudos. Depois, aos 14 anos, ele volta para Borebi de novo, onde ele vai trabalhar no campo, porque é um Brasil rural, né? Nós estamos falando de 1916. Ele vai para o campo ali junto dos seus irmãos, com seu pai, e trabalha ali. Só que em 1919 ele consegue um emprego melhor, porque ele era autodidata. Nós estamos falando de um espírito, né, que tem uma bagagem cultural ali, que na presente encarnação não foi dado a ele a possibilidade de estudar academicamente. Só que os nossos ganhos intelectuais jamais se perdem. E ele, então, consegue um emprego, um cargo na prefeitura de Bauru, para onde ele se transfere, e ele vai trabalhar como tesoureiro da prefeitura de Bauru. E aí ele começa a ajeitar sua vida. Ele se casa com dona Teodomira de Oliveira, que já era viúva e tinha 2 filhos. E desse casamento vem mais 4 filhos. Então ele, a prole dele já era de 6 filhos, que era muito comum na época. E ele só tinha 20 anos, né? Só tinha 20 anos. Com 20 anos ele se casa, né? Muito, muito jovem ainda, e já tem essa prole de 6 filhos. Só que em 1930, né, ele já era muito ativo, ele colaborava com jornais da época, né? Olha, sendo autodidata. Ele é autor teatral, ele é músico, ele era um excepcional, um virtuoso clarinetista. Ele está empenhado ali na sociedade de Bauru de tal forma, mas em 1930, com 27 anos, começa a surgir os primeiros sintomas da doença que o levaria mais tarde à desencarnação, que é a hanseníase, o mal de Hansen. Ou que antigamente era lepra. Conhecida como lepra. Hoje, né? Né? Até hoje fala-se, né? Até hoje é conhecida como lepra, né? E essa doença, ela durante muito tempo foi muito estigmatizante. O cidadão, ele, com a evolução da doença, ele era afastado, ele era segregado e levado para um asilo chamado leprosário, onde a doença ia impiedosamente dominando o corpo daquela pessoa, como acontece com Jesus Gonçalves, como a gente vai ver ao longo da sua vida. Criando chagas devastadoras, né? Só que nesse mesmo ano ele tem um outro baque. A sua esposa, que já era viúva, né, que tem 6 filhos junto com ele, desencarna. Ela morre de tuberculose e ele então se vê, de repente, com 6 filhos para criar e com o mal de Hansen. Aí por volta de quando, Ari? No ano que ela morreu? 1930. Nossa, a tuberculose já pegava firme naquela época já? Muito, né? A gente sabe, né, o quanto essa doença, ela acometeu a humanidade, né? Na época de Jesus, a gente vê falar do Vale dos Leprosos, né? Que essas pessoas, desde lá, elas já eram segregadas, né? E ele, então, né, com toda aquela vida agitada que ele tinha, de repente ele se vê na necessidade de ser aposentado compulsoriamente por conta da sua doença, que era contagiosa e não podia viver, continuar trabalhando. Então, um dos seus compadres arruma um pedaço lá no seu sítio para ele morar com a família, e ele vai trabalhar novamente como agricultor, plantar melancias, viver da agricultura de subsistência para poder manter ali. Só que a doença começa a evoluir. E ele, então, em 1933, é levado para um sanatório, um leprosário, afastado definitivamente. Dizem que quando uma pessoa com hanseníase à época tinha que ir para o leprosário, era muito difícil, a polícia chegava junto, porque era comum as pessoas não aceitarem. Eu não vou para lá porque é a minha sentença de morte. Né? Ele não, ele resignadamente, ele havia se preparado para tanto, ele vai muito respeitosamente, sem oferecer nenhuma resistência, e ele então é enviado para a colônia de Aimorés, lá em Bauru, que acabara de ser inaugurada, inclusive. Só que nós estamos falando de um espírito milenar, um espírito assim com um arcabouço de experiências intelectuais extraordinário. Lá na colônia, chamada colônia de Aimorés, em Bauru, ele vai revolucionar todo o leprosário, todo o asilo, através de coisas que ele leva para lá. Para se ter uma ideia, ele leva o teatro, onde ele é autor, ator, diretor. Ele funda uma banda de jazz dentro do leprosário. Ele funda um jornal chamado O Momento dentro do leprosário. Ele funda um time de futebol dentro do leprosário. Imagina só, né, aquelas pessoas com as dificuldades todas jogando futebol. E diga-se de passagem, isso é um grande fato que não deve ser jamais esquecido da figura dele. Ele era corintiano. Então, não, com certeza... Não podia ter passado batido por isso? Com certeza, isso... Você vê uns espíritos que tem... Assim, a dona Aparecida, coitada, era corintiana. Dona Aparecida, Chico Xavier. Chico Xavier, coitada. Né? O, né? Você vê que nem tudo é perfeito nas pessoas, né? Eu diria que nem tudo está perdido, né? Mas, então, até isso ele consegue montar neste asilo, né? De hansenianos, neste leprosário, como era chamado. E a muito custo, gente, a pedido, inclusive, da própria segunda esposa dele, eu esqueci de falar isso, mas antes dele se dirigir para essa fazenda em que é cedida por um companheiro dele, uma de suas vizinhas começa a cuidar dos filhos dele. E eles se casam. Ele já estava doente? Já estava doente. Uhum. Essa senhora será o grande anjo de guarda dele, de carne e osso. Ela vai morar com ele. Ela aceita a condição de morar com ele dentro do leprosário. Muito a contragosto das autoridades sanitárias da época. Ela vive 12 anos com ele, 11 dentro do leprosário. E depois ela desencarna por outra doença que não a hanseníase. Uhum. Nunca se contagiou. E aí é que começa a modificação da história dele. Ele era ateu, confesso, com toda a inteligência dele, o fato dele ter sido cardeal, né? Nesta encarnação ele é muito resistente. Ele, talvez aquele Deus antropomórfico, né, que muitas religiões tradicionais ainda pregam, né, que castigava, que punia, talvez ele visse aquilo e não conseguisse aceitar essa ideia de Deus. Então ele recusava esse Deus antropomórfico. E ele se declarava ateu. Aí ela desencarna, e no velório da esposa dele, chamada Anita Vilela, que vive com ele 12 anos, ocorre um episódio que vai marcar ali a biografia do Jesus Gonçalves. No velório, o seu filho mais velho, que havia casado pouco, tinha uma esposa de 17 anos, chamada Mafalda. Essa menina, durante o velório, ela tinha evidência, sem saber, ela vê o corpo astral da esposa saindo do caixão e entra em pânico, sem saber o que estava acontecendo. Eu estou vendo ela sair do caixão e enxerga o perispírito. Uhum. Da falecida Ana Vilela. Mas ela, Anita Vilela, ela era simpatizante da doutrina espírita. Não, quem era mais tarde é a Ninita, que a gente vai conhecer no leprosário. A Anita não. Porque ela viveu com Jesus ateu e tal. Uhum. E aí, o que acontece? Tinha uma médium também no velório. Aí ela calma a menina, a Mafalda, calma, você só está tendo uma visão espiritual, fica tranquila, aplica passes nela. E lá, a contragosto do Jesus Gonçalves, que não estava gostando nada da história, censura a menina, inclusive, essa médium recebe uma informação psicofônica da própria Anita Vilela, que fala para ele uma frase que ela usava muito, que era muito pessoal deles, que deixa ele chocado, que diz assim: velho, não para nenhuma dúvida, Deus existe. Para de ser penitente. Então, aquilo tocou ele, mas ele ainda fica com muitas dúvidas, porque era uma palavra que ela chamava muito ele de velho, né? Ele era descrente, obviamente, e ela manda essa mensagem por essa médium, dizendo para ele que Deus existe. Ele ainda assim, ele fica renitente. Passado 4 anos dentro desse sanatório Aimorés, lá em Bauru, ele tinha um desejo muito grande de se transferir para uma outra colônia que se falava muito bem do atendimento médico, que é aqui em Guarulhos, que era o sanatório Padre Bento, que cuidava dos hansenianos da época, assim, com uma tecnologia, um atendimento muito mais avançado. Ele tinha sempre o desejo de vir para Guarulhos. Só que a fama dele era tão grande que o diretor do Aimorés sempre escondia a possibilidade dele ir. O diretor queria que ele ficasse lá, que ele não fosse embora. Porque ele começou a abrir um canal de comunicação em todo o Brasil dos leprosários com o mundo externo. já não era mais aquela segregação tão grande. Começou a haver caravanas, uhum, e mais caravanas, visitações. Para se ter uma ideia, quem visitava o Jesus Gonçalves era Herculano Pires, era Pedro de Camargo, Vinícius, espíritas assim, do movimento espírita de primeira linha. Eles iam lá e conheceram o Jesus Gonçalves de tal forma, e então começou a romper ali aquele paradigma de segregação que havia antes. O medo começou a ser vencido, né? O estigma começou a ser vencido. Então ele começou a abrir, através do seu trabalho, as portas dos leprosários do Brasil inteiro à visitação. O que humanizou, inclusive, o tratamento dos hansenianos. Né? E até hoje ainda existe caravana para fazer visitação nos leprosários, que são poucos, mas existem ainda. Veja só, seu Rui, hoje o mal de Hans, graças a Deus e à ciência, né, diga-se de passagem, ela é uma doença curável, que quando diagnosticada a tempo, ela é passível de cura, tratamento, não tem mais o estigma que se tem. Né? Então, quando o caso está avançado, existe, né? Tem regiões distantes que as pessoas não se cuidam, e aí a doença já está em estágio avançado, é como se fosse um câncer, né? Precocemente diagnosticado, tratamento é certo. Agora, quando demora demais, a doença já está em estágio avançado, mas hoje o mal de Hansen é curado. Para se ter uma ideia, seu Rui, até a gente estava conversando antes, né? Recentemente foi promulgado pelo governo federal uma lei, Lei 14.736 de 2003, que as pessoas que foram diagnosticadas com mal de Hansen até 31 de dezembro de 86 têm direito a receber uma pensão do governo federal por conta dessa segregação que existiu no passado. Porque a família inteira era acometida desse preconceito, elas eram afastadas do convívio social. Falava assim, fulano é parente de tal que tem lepra, né? O pai dele é leproso. E isso afastava as pessoas da socialização, do convívio, era estigmatizante. Então, essa lei vem justamente fazer justiça, porque essas pessoas não conseguiam emprego, essas pessoas não conseguiam posição social, essas pessoas viviam cercadas de preconceito. Então, essa pensão do governo federal instituído o ano passado vem justamente fazer justiça com essas pessoas que viveram toda essa estigmatização do mal de Hansen. Então, era muito triste, né? A palavra lepra era muito pesada, estigmatizava demais as pessoas. E com Jesus diferente, ele viveu nesse momento. E ele vai ter esse papel fundamental de estar colaborando em abrir as portas dos leprosários à visitação e, consequentemente, à humanização daqueles pacientes. Mas, o Ari, o que me admira muito é o espírito empreendedor de Jesus Gonçalves, porque quando a pessoa quer, ele consegue fazer milagres até, né? Sem dúvida. E a gente vê que ele, apesar da doença, ele conseguiu fazer tudo isso e teve mulheres corajosas que incentivaram, né? Porque A gente está falando de duas mulheres, né? A primeira, né, a Teodomira de Oliveira, depois a Anita Vilela, que foi o grande anjo da guarda. E dentro do leprosário ainda, do asilo, né, de hansenianos, ele vai conhecer uma outra mulher que também vai se unir a ele, que é a Ninita, que o senhor estava falando, que era espírita. Né? Ele passa 4 anos ali dentro do Aimorés, né, desse asilo colônia em Bauru. Ele dá um nó, ele percebeu que o diretor não estava deixando ele vir para Guarulhos, ele consegue de alguma forma ali, através do filho dele, que também foi diagnosticado com mal de Hansen, o filho mais velho dele, o Jaime, ele consegue nas entrelinhas ali, conseguir uma comunicação com o asilo Padre Bento em Guarulhos, e aí, muito a contragosto do diretor, ele consegue a sua transferência. Só que mais uma vez vai acontecer um episódio na vida dele que ele vai mudar totalmente a trajetória dele. Claro que tudo ali, né, é manipulado pelo mundo espiritual, pelo plano espiritual. Na viagem, ele tinha fortes dores no fígado. Em consequência da doença propriamente dita, que estava evoluindo, né? E talvez pela medicação, que era muito forte também para a época, né? Medicamento usado para retardar a evolução da doença, etc. Certamente atingiu o fígado. Ele tinha muitas dores no fígado. E no caminho, na viagem para Guarulhos, ele passa muito mal. E aí a ambulância para na cidade de Itu, onde havia o hospital de Pirapitingui, que também fazia um tratamento com os hansenianos. E ele chega lá com aquela fama toda, né? Ah, esse aqui é o homem que está abrindo as portas dos leprosários. Músico, atleta, dramaturgo, ator. E aí o médico começa a convencê-lo. Olha, fica aqui que o tratamento aqui também é bom. Nós vamos dar uma atenção bastante especial para você, fica aqui. E o convence de ficar no asilo colônia de Pirapitingui, onde ele vai viver o resto do seu calvário, né, reencarnatório aqui na Terra. E ele até desencarnar, ele fica aqui. E não é diferente, não é diferente. Ele funda uma rádio com apoio de amigos de fora, dentro do leprosário. Imagina só, vocês aqui, batalhadores do movimento espírita, sabem da dificuldade que é montar uma rádio, né? Aqui fora, imagine você fazer isso dentro de um leprosário. E ele consegue, funda outro jornal, funda grupos de teatro, monta outra banda de jazz ali. E ele vai tornando aquele ambiente muito mais humanizado. Os irmãos sentem nele, o chamam de mestre. O chamam de mestre pela sua capacidade. Só que, gente, não vamos esquecer que nós estamos falando, né, de um espírito... Da bagagem que você já falou lá atrás. Da bagagem que ele vinha, né? Uhum. Por isso que a reencarnação, a gente precisa muito bem. Quando a gente vê essas crianças gênios, né? Fala, ai, meu Deus do céu. A gente não sabe da missa a metade, como diz o ditado, né? Ele tem um espírito com uma bagagem extraordinária que a gente fica chocado, né? E Jesus Gonçalves é esse espírito. E ali dentro dessa nova colônia para a qual ele vai, Pirapitingui, lá em Itu, ele não é diferente. Só que ali ele conhece a Ninita. Ninita era uma espírita, ela já estava cega, para você ter uma ideia. Ela já tinha perdido a visão em consequência do mal de Hansen. E ela vê blasfêmias horríveis dele. Fala, não, Deus, aqui não. Aqui somos nós mesmo. Então ela fica tocada com os depoimentos dele, etc. E engraçado, ele sempre se esquivava de qualquer religião. Só que um dia ele é cometido de tal forma, de uma dor tão intensa, mais do que habitual, com a evolução da doença, que ele começa então a sentir-se mal e ele fala, ah, se existe Deus mesmo, ele pega um copo d'água, põe em cima da mesa, que a dor estava tão forte, tão assim, difícil de aguentar, que ele fala, se existe Deus mesmo, então eu quero que vocês coloquem um remédio, transformem essa água num remédio que tire a minha dor, eu dou 5 minutos para vocês. Ele faz esse desafio a Deus, a espiritualidade ali, né? E não é que de repente a água começa a tomar aquela cor leitosa, ficar diferente. Ele toma, chama um amigo para ver, o amigo toma também, sente um gosto amargo, diferente, como se fosse um remédio. Ele toma, em 2 minutos, aquela dor é tirada de uma maneira assim, num piscar de olhos. Então ele se sente ali, ele se recolhe, faz aquela introspecção e começa então... E aí ele pede para a Ninita os livros da codificação espírita. O primeiro livro que cai na mão dele, que fala da lei de causa e efeito, da justiça das reencarnações, o céu e o inferno. Ele se debruça a estudar a codificação espírita. Ele lê Kardec, Flammarion, todos aqueles autores científicos, e passa então a incorporar como sendo uma verdade irrefutável o espiritismo. Aí ele se torna, então, a grande estrada de Damasco dele. Ele percebe ali, né, que é o sofrimento, que é a dor, que é o mal de Hansen. ele consegue, de tal forma, sentir ali o Deus que o Espiritismo mostra para ele. Fala, não, eu sou espírita daqui para frente. E ele estava com quantos anos? Ele, em 1943, ele estava com 41 anos. Ele é de 1902, né? E aí ele começa a trocar correspondências com vários espíritas que o vão apoiar, como é o caso de Herculano Pires. Chico Xavier trocava cartas semanais com ele. O orientava, falava para eles resignar-se, que aquilo era uma expiação de fato. E ele faz um combinado com o Chico. Olha, Chico, eu não vou conseguir te conhecer e você está muito longe daqui, também não vai vir. Mas quando eu desencarnar, eu vou te visitar. Uhum. Então, a doença começa a evoluir, mas entre tudo isso que ele já tinha levado para o asilo, o que faltava ele fundar lá? Um centro espírita. Um centro espírita. Ele funda um centro espírita dentro com... Porque naquela época, inclusive, seu Rui viveu essas décadas, aí sabe dizer o que era ser espírita fora de um leprosário. Eles faziam as reuniões espíritas, mas assim, veladamente, não era muito aceito. É. Mas ele não. Ele vai lá e ele funda a Sociedade Espírita. Agora eu dou uma bala para quem adivinhar como é que se chamava o centro espírita. Santo Agostinho. Santo Agostinho. O Santo Agostinho, que lá atrás foi conversar com ele para demover ele da ideia de pilhar Roma do jeito que ele estava acostumado, destruir, matar, é homenageado inconscientemente por ele. Com certeza Santo Agostinho estava por trás dessa mudança dele. E ele funda a Sociedade Espírita Santo Agostinho no dia 16 de dezembro de 1945. Dentro do leprosário. Depois, caravanas de espíritas, então, começaram a se dirigir ali. É, e até há pouco tempo, viu? Quem ia muito a lá... A Tiana fazia muita excursão para lá. Tiana Nascimento, nossa Tiana. Fazia muita excursão para lá. Um grande abraço para a Tiana, minha vizinha lá na Vila Maria. Ali, vamos dar uma paradinha só para... Tranquilo. Nossa, tá emocionante. Tá difícil de parar aqui. Né? Só para falar das pessoas que estão ligadinhas conosco aqui no YouTube, o Iramir Marques, nosso irmão Iramir, lá de Salvador, né? A Marta Gonçalves, a Miriam Yui, todo mundo dando bom dia, saudando o programa, João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco, o Leandro Ribeiro, a Irene do Espírito Santo, nossa amiga Irene, lá de Santos. Irene, nós estamos vibrando aqui para o Gustavo melhorar logo, viu? Se Deus quiser, ele vai melhorar e vai ser aquele garoto bacana, como a gente já conhece, né? Estamos vibrando todos os dias por ele aqui. A Sueli Castelo Branco, também dando um bom dia. A Renata Rangel, a esposa do Ari Rangel, né? Um grande abraço para a Renata. O Edson Andrade, o Jamil Lima, de Maricá, no Rio de Janeiro, está dando um bom dia aqui para os vivencianos. José Magalhães, lá dos Estados Unidos. O Rodrigo encontrou com ele essa semana na passagem lá. Ele passou pelos Estados Unidos e ele encontrou com José Magalhães. Um grande abraço. A Amanda Correia, a Regina Ivo, né? A Cecília Guardabácio, a Sheila Campos. É a sua mãe? É minha mãe. Ah, a gente pega o nome aqui estranho, Guardabácio. Um abraço para Cecília. Sheila. A Sheila. Não, aqui é a Cecília. Será que é o mesmo sobrenome? Não, embaixo. Sheila Campos. Ah, Sheila Campos, aí embaixo. A Sheila de Paiva. A Sheila, sim. Um abraço, viu, Sheila? A Marinete de Araújo. Muito feliz por ter a linda trajetória de Jesus Gonçalves nesse programa. Foi muito importante em nossa mocidade espírita em São Paulo. A Eli da Silva, lá de Juiz de Fora. O Vicente de Paula Teixeira também. O Zazu Moura, nosso meu amigo Ari. Também o nome dele é Ari. Xará. Agora aqui ele fala que é Zazu o nome dele. Um abraço, Dr. Benedito Figueiredo, lá de São Paulo. Antônio Varoto, aqui entrando também, saudando todos nós. O Reinor, nosso amigo Reinor aí, lá da AME, mas ele é espírito que baixa em tudo quanto é centro, né? O Daniel Melo, um abraço, Daniel. José Magalhães, mais uma vez. O Edmilson Fonseca, a Neide Cristina, o Anderson Mariano, Ela falou, aqui ela está falando lá no começo, Antônio Varoto, abraço. Abraço a voz feminina do programa, tá vendo? É. A voz feminina aqui, nossa, é de destaque, Antônio. E é firme, né? Firme, exatamente. Né? Um abraço para a Ari Rangel também, ela está mandando. Edmilson Fonseca dizendo se tiver sorteio. Hoje a gente não tem sorteio, não, mas semana que vem a gente volta com sorteios. A Ruth das. Agora o telefone está lá, viu? 3921-3009, né? Se alguém quiser ligar para fazer perguntas, alguma coisa, o Tião está lá nos telefones. A Renata, mais uma vez. A Rosana Ali, dando um bom dia a todos. O Oswaldo Barbosa, saudando a todos nós aqui. O Oswaldo, que esteve conosco a semana passada. Você viu o programa? Foi um recorde. 3 horas e 10 minutos. Você vê. E depois eles falam que é nós que seguramos aqui. Só nós dois não tava, né, a Antônia. Tá, a Antônia falou, tá colocando. Minha avó Maria conviveu com Jesus no hospital de Pirapitingui. Pirapitingui, né? Olha que maravilha. Uhum. O Antônio Bessa também, saudando a todos aqui. A Cláudia Regina Marcondes de Oliveira, Cláudia lá da tenda de Umbanda Mãe Maria, um grande abraço para a Cláudia. A Vilma Aparecida Siqueira, o Alexandrino querido também, um abraço para o Alexandrino. O Carlos Chagas, nosso amigo Carlos Chagas também, aqui também que tem um programa aqui no nosso Vivência aqui também, né? Toda quinta-feira. Muito bom, por sinal, viu? É Fé e Razão, né? Programa bom, excelente. O Jamil Lima. A Ronália Gonçalves, a Ronália, minha amiga Ronália, nossa amiga Ronália, lá de Remanso, na Bahia. A Elza também, saudando aqui a todos nós, a Elza do Paulo de Tarso. O Rivail, lá de Taberá, São Paulo, um grande abraço para o Rivail. A Ruth das Graças, né, está dizendo, a tuberculose, naquela hora eu tinha falado sobre tuberculose, ela falou, a tuberculose é tão antiga que o sanatório Vicentino Aranha de São José dos Campos já atendia tuberculosos em 1924, né, porque a gente fica pensando muito que o auge é 1960, 60, Sim. 50 para 60, né, você vê que é bem antes, né, inclusive a vacina foi na Segunda Guerra Mundial, né, que surgiu Sim. a vacina, a penicilina, né. Isso, Alexander foi 1900, Fleming. Foi na Segunda Guerra, né? A Érica Leandro também, dando um bom dia aqui a todos, lá do Rio Grande do Sul. A Ieda Bastos, Ieda é irmã do Helder, a gente estava falando do Helder aqui agora há pouco. O Zazu está colocando aqui, aula magna de história, viu, Ari? Muito legal, eu também acho, concordo plenamente com ele. A Deise também, lá, nossa amiga Deise, disse que conheceu o hospital lá de Itu também. O Dinho, excelente dia a todos. A Antônia colocando, na década de 30, século 20, os filhos de pais doentes de lepra e internados em sanatórios, asilos, eram por lei considerados órfãos, mesmo com pais vivos, e eram enviados para orfanatos. Que tristeza, né, Ari? Exatamente. Essa lei federal justamente tenta fazer justiça a isso que a Antônia tá apontando para a gente. Imagina o que era, né? Essas crianças e os pais demais. Também, ver longe, né? Exatamente. Imagina você ser retirado do convívio familiar. Jesus Gonçalves tinha 27 anos quando foi diagnosticado. Né? Com 31 anos ele é levado para o asilo. Então você perde o convívio, né? Então era muito triste. Era uma sentença de morte mesmo. O interessante, viu, Ari, é que com todas as, vamos dizer, entre aspas, desgraças, o Jesus Gonçalves era um espírito bastante evoluído, né? Sem dúvida. A Marinette também está falando que fez várias visitas lá no hospital Pirapitingui, inclusive fazendo peças teatrais em prol do hospital. A Elizabeth Vacarelli também, o João Paulo também falando, aqui em Paulista existe um hospital bastante antigo destinado aos leprosos e no mesmo espaço tem um centro espírita. Olha só, você vê? Lá em Paulista, Pernambuco. Olha que interessante, né? Os espíritas, de alguma forma, né? O movimento espírita sempre esteve perto, né? E o que é um bom indício, né? porque Jesus visitava, né, a sua época, né, nós estamos falando de Jesus, evidentemente, mas ele visitava essas pessoas em processo de expiação tão grande quanto era o mal de Hansen à época, né? Uhum. E a gente vale ressaltar, estava conversando com o Rui, hoje o mal de Hansen é uma doença absolutamente curável. Não existe mais estigma, graças a Deus a sociedade evoluiu, foi um avanço humanitário extraordinário, né? Longe da gente querer fazer qualquer alusão, né, a esse tipo de enfermidade que pode acometer qualquer um de nós, né? Mas hoje é uma doença absolutamente curável, não faz o menor sentido, né, as pessoas hoje estarem agindo dessa forma, né? É uma bactéria, né? Uhum. Ari, um bacilo, né? Nós tivemos um grande problema também com o fogo selvagem, né? A doença do fogo selvagem também. Dona Aparecida foi expulsa de dentro do hospital com os doentes tudo atrás dela. É, né? Por causa da ignorância das pessoas também. Exatamente. E hoje você vê, não tem mais hospital especializado em fogo selvagem. Todo mundo é curado em casa. É uma doença autoimune também, né? Perfeitamente. Aí é tudo a questão de apareceu a primeira vez. Aí todo mundo acha que é contagioso, tudo. Você vê que eu vejo, às vezes... Nós vivemos isso recentemente com a AIDS, né? Exatamente. As pessoas portadoras de HIV, elas sofriam um preconceito terrível, né? Graças a Deus isso está sendo ultrapassado, né? Mas antigamente, né, que as pessoas que desenvolviam o HIV, né, a AIDS propriamente dita, elas eram... Nossa, as pessoas... tinham medo de apertar a mão dessas pessoas. Uhum. Então tem essas doenças estigmatizantes, né? Não, inclusive a nossa cidade, São José dos Campos, era uma cidade que as pessoas evitavam. Todo mundo passava por causa do sanatório. E você falava que era São José dos Campos, o pessoal cuspia de lado, né? Falava que era assim. Tinha o pessoal de outras regiões tinha um nojo das pessoas de São José dos Campos. Das pessoas, não era nem, a pessoa não estava nem doente, mas bastava ser daqui para achar que era tuberculoso também, né? Você vê que a ignorância é brincadeira. E o trem, quando passava aí, as pessoas colocavam... Botavam um lenço na cara, na hora que parava na estação. É, naquela época não tinha máscara, se tivesse máscara, passava quando eles chegavam, tão passando em São José, todo mundo de máscara. Né? E hoje tem um benfeitor aqui no Vivência Espírita, que viveu todo esse processo, que é o Dr. Ivan de Souza Lopes, né? E você sempre traz psicografia dele. Interessante, né? Então, isso, ele está falando que ele está aqui agora, né? Ele é o Ari identificou também ele sendo como um dos responsáveis do lado espiritual pelo programa Vivência Espírita. Ivan também, de Souza Lopes. Depois o Rodrigo foi pesquisar a biografia dele, que o Rodrigo que trouxe, a gente não sabia quem era, né? Foi um grande sanitarista aqui, envolvido nesse processo aqui em São José dos Campos, né? Do sanatório, ajudando as pessoas que tinham o bacilo de Koch, que é a tuberculose. Uhum. Terminando aqui, a Brier, minha amiga Brier também, desejando um maravilhoso domingo também. Adriana Vicentini. A Adriana é minha nora. Ela está ouvindo o programa? Ela está aqui no YouTube, né? Um abraço, ela vai ver o programa, sim. Adriana. Um abraço para ela. A Mundinha Oliveira, bom dia, de Fortaleza. Olha que beleza. Né? A Regina Ivo, está dizendo que é a primeira vez dela aqui. Bom dia a todos, em especial ao Rogério e ao Ari. Está vendo? A Regina Ivo. Então, São Luís do Paraitinga, né, Rogério? Uhum. Um abração para a Regina. Quero mandar um beijo para minha esposa, minha netinha, que está lá nos assistindo. Minha esposa, que é meu anjo de guarda. Todo homem tem, né, uma grande esposa ao seu lado, uma grande mulher. Essa é minha esposa. Quero mandar um abraço pro pessoal de Ubatuba que está nos assistindo também, que é a Marisa Bilardi, uma pessoa maravilhosa da família Bilardi, parente do Rogério, mas estão lá nos ouvindo também. E uma série de amigos nossos aí. O Gleison, né? Uhum. Adriana tá dizendo aqui, nora e filho do seu Rui aqui. Ela e o Ricardo estão lá assistindo. Legal, né? O Moacir. Família toda. Preciso tomar cuidado que esse pessoal é capaz de virar espírita, viu? Não. Serão muito bem-vindos. O Moacir Gasparotto, bom dia, vivencianos. A Cláudia de Oliveira, mais uma vez. A Deli, nossa amiga Deli. Deli, você tem que aparecer aqui. Você sumiu, não volta mais. O Silvio, nosso amigo Silvio, um grande abraço também. A Vilma Aparecida Siqueira. De Lima. De onde? De Cidade de Leme. Isso. Terra dos Coquinhos. Essa, né? Daqui quem que é? Essa quem que é? A Vilma? A Vilma é residente lá em Leme. Ah, não é sua parente, não, ela? Não, é sua não, amiga, não. Só ela, de lá. Ah, tá. Ela trabalha no Centro Espírita da Fraternidade lá em, uhum, em Leme, né? Quer, o Aécio fez uma pergunta aí. Quer colocar antes? Que aí a gente faz a pergunta do Aécio, o Ari responde e a gente vai para o intervalo. Eu só queria falar então que aquela frase que quando você brigava com a pessoa, ia falar, vai catar coquinha para ir para Leme? É. Não, é, e lá, cada cidade ali em volta da... Tem um apelido, né? Então, Coquinho é... Quem nasce em Leme é Coquinho. Quem nasce em Pirassununga é Corimbatá. Olha, quem nasce descalvado é Canequinha. Então, Jesus. É legal demais, eu acho isso muito joia. Que bacana. Então vamos colocar aqui a pergunta. O Aécio tá fazendo a pergunta, ele faz ali pelo celular, porque isso. O Aécio tá com dificuldade para escrever, né? Vamos lá? Minutinho só. Um ótimo domingo para a bancada do programa Vivência Espírita e para o entrevistado Ari Rangel. Gosto muito de você, meu amigo. Pergunto, por que as poesias de Jesus Gonçalves, principalmente constando no livro Parnaso de Além-Túmulo, de Chico Xavier, entre outros mais de 10 livros poéticos, ainda não sensibilizaram as pessoas? Será que a carência de espiritualidade no coração? Obrigado, meu amigo. Quero mandar um abraço muito grande para o nosso querido irmão de longa data aqui do Vivência Espírita, o Aécio, que faz as suas perguntas sempre muito bem elaboradas, muito bem fundamentadas. É interessante, né, o Aécio, que as pessoas muitas vezes, talvez não sejam nem por rejeitarem as mensagens dele, mas a poesia no Brasil, para as pessoas gostarem, conhecerem, tem que ter até uma certa iniciação para entender, né? E ele usa, né, aquele recurso parnasiano, né, dos sonetos, então muitas vezes as pessoas não leem por conta disso. Mas ele deixou um trabalho maravilhoso em vida ainda, né, com o apoio dos espíritos, que foi este livro aqui, olha, Flores de Outono. Foi uma coletânea de poemas dele dentro do leprosário, dos leprosários onde ele viveu. Poemas lindíssimos. E depois, mais tarde, quando ele desencarna, ele manda vários poemas pelo Chico Xavier. Vale lembrar que ele desencarnou em 1947. O Parnaso é de 1934, se não me falha a memória. Então, ele não está na primeira coletânea. Mais tarde, é inserida as poesias dele. Então, Aécio, eu acredito que... né? Por isso que é importante a pergunta que você faz, porque se a gente conhecer um pouco da biografia do Jesus Gonçalves, nós vamos entender um pouco da relevância desse espírito, inclusive para aquelas pessoas que estejam passando por dificuldades muito menores que a dele. Lembrou o seu Rui, né? Com toda a dificuldade que ele teve, o processo desencarnatório dele sofrido, a segregação que ele sofreu com o mal de Hansen, tudo isso não conseguiu tirar desse espírito envolvido, empreendedor, montar as coisas, fundar as coisas que ele fundou. O seu corpo físico estava ali numa decadência assim, avassaladora, né? Ele estava ali, mas estava ali firme na proposta. Ele não se deixou abater. Então, a grande mensagem da biografia da vida de Jesus Gonçalves, qual é? A resignação. E olha que nós estamos falando de um homem que foi espírita por apenas 4 anos. E no final da vida dele, ele estava totalmente deformado. Totalmente. A gente vai ver depois a desencarnação dele, o processo doloroso que foi. E esse espírito, mesmo num farrapo de carne, como estava, totalmente deteriorado, ali atrás daquele corpo havia ainda um espírito com uma bagatela cultural, intelectual, e mesmo moral que ele foi adquirindo, extraordinário. Não é à toa que o Eduardo Carvalho chama, né, o livro da biografia dele, A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Então, realmente é um espírito que, quando a gente tiver com os nossos probleminhas, pensar, meu Deus do céu, né? E eu aqui reclamando dessas bagatelas, dessas coisas. Imagine uma pessoa sofreu o estigma que sofreu, a segregação que sofreu, as dores físicas que sofreu, ainda arrastar até o último dia da sua desencarnação esse espírito de resiliência. Jesus Gonçalves é resiliência. Existe assim uma coisa diferente em Jesus Gonçalves, que é exatamente a atitude na vida, né? Uhum. Porque sofrer igual a ele, nós já vimos muita gente sofrer, né? Milhões de pessoas, inclusive dentro da própria Bíblia, Lázaro. Sim, sim. É um deles, né? É, tipo assim. É Lázaro mesmo, né? Lázaro, é, sim, Lázaro. Sim. É... Tanto é que a expressão lazarento tem uma associação com o mal de Hansen. É. Né? E aí o que que acontece? Mas o caso de Jesus Gonçalves, ele passou por cima disso. Sim. Ele, sim. Por exemplo, ele isolou aquela doença dele e ele viveu a vida com um dinamismo fantástico, com a coisa fora de série. Quer dizer, mostrando que... A dor é consequência, mas sofrer é opção. Né? Olha que interessante a sua frase, Jorge. É bem por aí mesmo, né? E ele decide caminhar, né? Ele luta, a resiliência dele é tamanha. Ele luta contra o corpo físico, mas o espírito está ativo. Ele era muito proativo. Ele, por onde ele passa, ele deixa a marca do seu espírito dinâmico, empreendedor, transformador, ele não se deixa abalar. E nós estamos falando de um homem ateu que tinha motivos de sobra, né, para ficar parado, cruzar os braços e esperar a morte. Não, ele, nos últimos 4 anos da existência física dele, é que ele vai se render, né, à crença em Deus. Então é uma vida absolutamente extraordinária e ao mesmo tempo pedagógica. Então tudo que Jesus nos ensina, né, a gente vai encontrar na resiliência desta vida extraordinária de Jesus Gonçalves. Quer como espíritas, quer como pessoas humanas que somos, antes de mais nada, o Espiritismo é uma luz consoladora, nos traz motivos de sobra para sermos resilientes, para sermos otimistas. Eu fico muito triste quando eu vejo espíritas aí se debatendo, né, com questiúnculas assim, que, poxa, a gente tem um sol, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é o cristianismo redivivo, mas a gente vai se deter aonde? No pessimismo, nas coisas que não estão aparentemente dando certas. Tudo que se passa na Terra, a ascendência espiritual das coisas está muito acima de todos nós, seres humanos falíveis, cheios de... Então, não importa. Nós, espíritas, temos que nos pautar pelo otimismo. E Jesus Gonçalves, sem ser espírita, sem acreditar em Deus, era uma figura absolutamente otimista, resiliente. Quando ele se torna espírita, então... se torna amigo de Chico Xavier, ali o potencial adormecido, né, ele cresce muito mais que as úlceras que dominavam seu corpo. Então, é um exemplo que nós precisamos conhecer no movimento espírita. Não, vamos fazer um intervalo. Desculpa. Não, e nós precisamos entender que todo espírita está sujeito a ter doença também, sim, né? Sim, faz parte do processo. Tem gente que fala, só espírita não merecia ter essa doença. É muita pretensão, né, seu Rui? Chico Xavier foi prova disso, né? Passou a existência dele inteira com diversas enfermidades crônicas, inclusive, né? Então, quem somos nós para acharmos que não somos merecedores de qualquer problema, né? Sim. E não é porque a espírita que está, não vai livre ficar disso, doente, né? Não vai ter problema, não vai ter dificuldade. Ó, quem está passando ali atrás é o Dr. Rogério. Ele estava com vergonha de passar, então eu mandei ele passar só para mostrar ele também. Não. O que é médio de transporte? Ele é o médio de transporte do Ari. Ele traz o Ari. Mas ele estava falhando, que ele nem conhecia o estúdio aqui ainda. O estúdio está desde 2019. Então, todas as vindas que o Ari teve aqui depois de 2019, ele não veio. Ele estava falhando. Vamos fazer um intervalo? A música que nós vamos colocar é Semente da Verdade. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Vai se espalhando nos campos e seu solo fecundando, como a chuva fina ao longe, branqueando céu e a serra. Vem umedecendo o chão a nos propiciar o pão. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração, nos faz parar, refletir nas razões do existir, nos revelando segredos que teimavam resistir. Como as flores pelos campos, suas cores se misturam, nos diz que ninguém é mais, que somos todos iguais. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração, como o sol pela manhã vem chegando lentamente. Ela também vai aos poucos clareando nossa mente. Mostra que somos apenas uma parte de um todo. Que importante não é ter, mas sim buscarmos o ser. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando o coração. Vivência Espírita. Ari, vamos combinar o seguinte, como a gente sabe que você está envolvido aí espiritualmente, vamos tentar falar mais aqui um pouco agora do coisa e depois a gente passa para você na escrita e a gente fica aqui fazendo momento de Gavale, aniversariante, essas coisas, toca mais uma música enquanto o Ari recebe algumas páginas ali também, se a espiritualidade desejar, é claro, né? Mas vamos continuar. Você tinha parado que ele tinha se convertido à doutrina Exatamente. Espírita, né? Uhum. Exatamente. Então, a estrada de Damasco, da transformação, da conversão de Jesus Gonçalves, depois de muita relutância, décadas de relutância, né? Ele vai conhecer, inclusive, essa companheira dele, que vai se tornar, né, companheira em que eles vão viver juntos ali, já no asilo de Pirapitingui, lá em Itu. Ela era espírita, ela tinha perdido a visão em consequência da evolução da doença, e os dois ali, né, com a ajuda de amigos espíritas de fora do Leprosário, fundam então a Sociedade Espírita Santo Agostinho. E eles desenvolvem um trabalho ali, tem trabalho mediúnico, tem trabalho de estudo doutrinário, afora aqueles que eles já desenvolviam ali, né? Só que nós estamos entrando na fase terminal da doença do Jesus Gonçalves. A hora em que a doença começa a afetar diretamente os órgãos vitais. Ele já tinha perdido o nariz, parte da orelha, os pés, as mãos, né? A doença já tinha evoluído de tal forma que, implacável e impiedosamente, como era a doença à época. Então, ele já está partindo para a desencarnação. Ele consegue ser espírita durante 4 anos ali, mas ele já estava numa decadência corporal muito intensa. E vai haver um episódio que ele já está acamado, ele já não consegue mais levantar-se. Tamanha a desfiguração do corpo físico em consequência da hanseníase. E 20 dias antes dele desencarnar, ele já não falava mais. Não havia qualquer contato. Aí a espiritualidade resolve ajudá-lo. Ele se levanta, vai lá para uma reunião ordinária desse centro espírita que ele funda. Ele recupera a voz, volta a falar e fala por 2 horas. Inspirado, ele, movido por uma força interior descomunal, que o tira da cama, devolve a sua voz e ele faz uma pregação extraordinária e inesquecível, que seria talvez uma das mais belas páginas do movimento espírita. E com isso, ele muda a história do movimento espírita. Muitas pessoas vão se tornar espírita graças a esse homem que mostra, diante da dor, toda a sua resiliência, seu otimismo, resignação. Não é mais apenas um que é visitado por compaixão. Não, as pessoas o procuram pelo seu extraordinário poder de persuasão, seu extraordinário poder de resistir diante da dor. Então, nós, o grande legado de Jesus Gonçalves para o movimento espírita, para toda a humanidade, é esta. Diante da dor, nós podemos ainda continuar a nossa jornada evolutiva de uma maneira consciente, reta, sem desesperação, como nós costumamos ter, né? Às vezes nós nos descabelamos por problemas pequeninos. E esse homem, a vida toda, mostrou-se ali. Nunca lhe ocorreu Nunca lhe ocorreu, pelo menos não é registrado na sua biografia, qualquer manifestação, ideação suicida. Pelo contrário, ele gostava de viver. E ele vai viver até a última gota da sua existência, ainda que com uma doença insidiosa, impiedosa, como foi o mal de Hansen, que ele pediu. Ele escolheu para a presente encarnação, depois de ter sido um tirano, depois de ter sido um guerreiro sanguinário, impiedoso, a justiça divina, né, na sua compaixão imensa, nos dá essa oportunidade de nós, no momento certo, no momento em que nós amadurecemos, aí sim nós recolhermos as nossas, quitarmos-nos com a nossa própria consciência. E Jesus Gonçalves então resolve nessa encarnação assumir ali todos os sofrimentos que ele promoveu nas pessoas. Inclusive, ele gostava muito de ler Léon Denis, né? E aquele livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele encontra no Denis um grande apoio, né, doutrinário para... Diz Léon Denis, o homem tem que reparar no plano físico o mal que fez no mesmo plano. Torna a descer no cadinho da vida, no próprio meio onde se tornou culpado, para junto daqueles que enganou, despojou, espoliou, sofrer as consequências do modo por que anteriormente procedeu. Isto está no Problema do Ser, do Destino e da Dor, do continuador de Kardec, Léon Denis. Então, ele se espelhava muito, né, no final da existência dele, quando a doença estava mais séria, que assertivamente falava, nada é por acaso. Ele teve, sim, durante esse período de descrença, uma revolta muito grande. Por isso que ele não aceitava a ideia de Deus. Poxa, se Deus é bom, se Jesus curava, então cadê-los, né? Que eu estou aqui. Então ele tinha uma certa revolta com isso também, né? Com esse Deus antropomórfico. No entanto, ele, ao final da sua existência aqui, né, redentora, ele renasceu para recuperar o seu equilíbrio espiritual. E hoje a gente sabe que ele é um grande benfeitor espiritual de muitas casas espíritas, de alguns médiuns, inclusive. Ele é esse espírito que alcançou essa evolução. E o que é mais bonito, né? Ele desencarna com todas essas dificuldades que a gente falava no dia 16 de fevereiro de 1947. Portanto, há 77 anos, né? Há quase 8 décadas atrás, esse espírito volta para a pátria espiritual. E, conforme ele houvera prometido a Chico Xavier, certa feita, lá em Pedro Leopoldo, ele aparece para Chico Xavier, nimbado de luz. Chico Xavier não o conhecera e pergunta, né? Mas quem é você, né? E ele vai lá, abraça o Chico, eu sou Jesus Gonçalves, isso em 1948, estou liberto, meu irmão, conforme lhe prometi, vim visitá-lo, agora eu só te peço uma coisa, deixa eu usar as suas mãos para eu transmitir uma mensagem aos nossos irmãos que ainda estão em luta lá na colônia de Pirapitingui. Eu peço licença a vocês para lerem esses dois poemas que... Pelas mãos aureoladas de Chico Xavier, Jesus Gonçalves chama de Palavras do Companheiro aos meus irmãos de Pirapitingui. Olha o que ele diz, primeira mensagem dele. Irmãos, cheguei contente ao novo dia, e ainda em pleno assombro de estrangeiro jubiloso, saltei de meu veleiro no porto da verdade e da harmonia. Bendizei com Jesus a dor sombria na romagem de pranto e cativeiro. Nele achareis o doce companheiro para as rudes tormentas da agonia. Não desdenheis a chaga que depura, nas horas de amarga desventura, são dádivas da lei que nos governa. As escuras feridas torturantes são adornos nas vestes deslumbrantes que envergamos ao sol da vida eterna. Ave, maravilhosa madrugada, que desdobras a luz no céu aberto, além das trevas, longe do deserto, onde a esperança geme incontentada. Salve, resplandecente e excelsa estrada, sobre o mundo brumoso, estranho e incerto, que acolhe em paz o espírito liberto, na vastidão da abóbada estrelada. Ó, meu Jesus, que fiz na noite densa por merecer tamanha recompensa, se confundido e fraco me demoro? Recebe, ante a visão do espaço eleito, a alegria que vaza de meu peito nas venturosas lágrimas que choro. Jesus Gonçalves, aos companheiros da colônia de Pirapitingui, onde ele passa os últimos 4 anos da sua existência física, ele vai, encontra-se com Chico Xavier e manda essa mensagem maravilhosa. Depois, pelas próprias mãos do Chico, ele vai ditar outros tantos poemas maravilhosos, sempre tendo por tema a resignação, a fé, o otimismo, a coragem, a resiliência. Esse é o espírito guerreiro liberto de Jesus Gonçalves. Esta é a vida extraordinária de Jesus Gonçalves. Esse espírito que, como dizia Herculano Pires, a falência da matéria e o triunfo do espírito. Nós vamos ver essa vida exemplar. Eu acho assim que exemplo maior do que este, para nós espíritas, como para as pessoas que não são espíritas, não existe. Diante da dor, diante do sofrimento, da Via Crucis, ele ainda assim mostrou a sua retidão, a sua resiliência, a sua coragem, né, de prosseguirmos adiante. A gente sabe que a escola terrena não é fácil, né? Nós nos iludimos com as facilidades humanas aqui, mas a experiência carnal ainda é calcada, né? Nós ainda pisamos um planeta de provas e expiações. Estamos entrando em fase embrionária, numa transição para um plano de regeneração, mas estamos muito longe ainda de ser o que devemos ser. Então, é bom que a gente tenha essa consciência que nós ainda habitamos um planeta de provas e expiações, onde a dor faz parte desse processo evolutivo, faz parte desse processo educativo. A dor, quando compreendida como até como um socorro divino, nós vamos ter um outro olhar para ela. A dor é o socorro divino. Ela faz parte desse processo evolutivo. E como dizia o nosso querido seu Rui, aí tem amigo que não quer saber da dor, acha que nós não merecemos porque somos espíritos. Ah, eu aceitei Jesus, ah, eu sou destro daquela religião. Desgraça nenhuma, né? Já enxerga a dor sempre como uma desgraça e não como um socorro divino em nosso favor, nos reabilitando, como foi o caso de Jesus Gonçalves. Ele não faz apologia ao sofrimento, ele não faz apologia gratuita à dor. Pelo contrário, ele faz apologia à resignação. Ele faz apologia à resiliência que está sempre em nós. Então, é o que Jesus nos ensina. É só para dizer para as pessoas que resignação não significa não querer mais nada, né? Não é assim. Resignar é aceitar as coisas do jeito que elas são. E continuar a vida normal. Ah, sim. E seguir em frente. Ali, né? É resignação com operância, com assertividade. Vou continuar, né? Estou sofrendo, estou com esses problemas, vamos tratar, vamos cuidar, vamos seguir em frente. Né? Ali, a vida que segue. Irmã Dulce podia ter deitado e ficado doente aí uns 20 anos na vida dela, né? Excelente exemplo, Jorge. Uhum. Excelente exemplo. Nós conhecemos o Dr. Peixinho, lá de Salvador, que foi médico no Hospital Santo Antônio, onde ela trabalhava. Uhum. Fomos tocar numa das palestras dele, que ele fez aqui em Taubaté, uma pessoa extraordinária também. Trabalhou anos com a irmã Dulce. A irmã Dulce não tinha cama. Ela ficava num sofazinho onde ela repousava. Ela tinha uma doença pulmonar terrível, que a debilitava. Diz que se ela dormisse mesmo deitada, ela não acordava, né? Ela ia morrer. Mas chegava a cama... Uhum. Ela falava assim, não, põe lá, vai virar leito. Uhum. Os médicos que trabalhavam com o Dr. Peixinho tinham vergonha moral de trabalhar com ela e dormir durante o plantão, porque ela não dormia. Ela adormecia no sofá e ia ver fulano. Tamanhos os cuidados. Claro que nós estamos falando de um espírito, de uma evolução extraordinária, né? A gente só se detém no corpo físico ali. Que até esses espíritos pedem para ser frágil, para não ter problema de facilidades, comodidades. Como é o caso do próprio Chico Xavier. Ele não escolheu aquele corpo à toa, né? Tem todo um projeto ali, missionário, atrás desses corpos debilitados. Irmã Dulce não foi diferente. E ela tinha essa questão de não parar. Então, ela o tempo todo ela estava a serviço dos fracos. Ela foi... E sentindo dor. E sentindo dor, passando todas as dificuldades que as pessoas passam com uma doença terrível. Que fosse outra pessoa, teria desencarnado muito cedo e nunca reclamou. Até tem um episódio que vale a pena contar aqui, de Irmã Dulce, já que você abordou o assunto. Que certa feita, ela era franciscana e o hospital era Santo Antônio, lá em Salvador, né? Eles estavam passando por uma grande dificuldade. Ela começa a conversar com Santo Antônio e fazer umas imposições e umas perguntas para ela. E conta o peixinho que ela revelou isso a ele. Olha, o doutor, eu não sei se vocês são espíritos, vocês entendem melhor isso. Mas eu vi Santo Antônio. E ele mandou eu escrever. Eu comecei a escrever o que ele falava para mim. Mediunidade. Ela foi psicógrafo de Santo Antônio. Olha que coisa extraordinária, né? E ele conta isso de uma maneira muito rica. Então, esses espíritos, ainda que estejam em corpos debilitados, doentes, com doenças crônicas, às vezes terríveis, tem um espírito que anima ali. Tem pessoas que gozam de saúde física e são doentes espirituais. Isso acontece também, né? Então, mensana in corpore sana. Mente são, corpo são. Então, para a gente ter saúde física, a gente precisa equilibrar a nossa saúde mental, né? Então, o Espiritismo nos traz luzes preciosas para a gente encontrar esse equilíbrio, né? Então, vamos passar pelos problemas com resignação. Eu acho que Jesus Gonçalves é o topo, né, de uma biografia extremamente pedagógica para a gente seguir adiante, porque o problema dele não era pequeno, até porque as contas kármicas dele eram imensuráveis, mas ele conseguiu superá-las. Dá uma explicação. É, por gentileza. A particularidade do nome Jesus Gonçalves. Ah, muito bem, Carlinhos. Na verdade, ele se chamava Jesus Gonçalves. Isso está no cartório, o Eduardo foi lá, né, em loco e verificou. O nome dele, a vida inteira, ele foi chamado de Jesus Gonçalves. Quando ele vai para a espiritualidade, ele fala que ele se sente, assim, de certa forma, incomodado e mesmo envergonhado de assinar o nome dele, ainda que post-mortem, né, de desencarnado pelas mãos do Chico. Ele pede para o Chico: olha, Chico, a partir de hoje eu sou Jesus, porque esse acento vai fazer muita diferença, porque existe um abismo entre o Jesus que nós conhecemos, o mestre, e o Jesus que eu sou, vai fazer essa diferença. Eu sou Jesus, Jesus era Jesus, e ele faz essa distinção, então, depois de desencarnado pelas mãos do Chico Xavier. Maravilha. Bacana. É, o Ari passou para nós uma música. Ari, então a gente vai tentar colocar essa música. Não colocar essa, a gente coloca outra. Aí você se coloca em concentração, vê se a espiritualidade quer passar alguma mensagem, certo? Tá bom. Aí a gente vai tocando o programa aqui. E aí o Ari vai escrevendo ali se a espiritualidade desejar, é claro. É, vamos ver se essa música é um poema do Jesus Gonçalves. Em vida. Em vida, né? Isso, fez lá no Leprosário. Então é. E é a psicografia vai... do. Não, não é psicografia, não. Não. É um poema do Jesus Gonçalves que foi musicado em vida ainda, né? É muito antigo e o Ari mandou pra gente pelo WhatsApp e a gente passou ali pra Cris e vamos ver se a gente consegue tocar. Se não conseguir, a gente coloca outra música aqui e vai tocando o programa, tá bom? Seguindo? Tá bom. Então nós vamos tocar outra música aqui. A música é... Nós vamos colocar... Estamos falando de Chico Xavier também, desse encontro de Jesus depois de desencarnado com Chico. Então vamos colocar a música aqui com o nosso amigo Sérgio Santos, mensageiro Chico Xavier. Baixinho, reconhece o seu valor e o bem que ele fez para a humanidade. Semeou a esperança em cada coração, mostrando em sua grandeza a humildade. Foram tantos livros que ele recebeu, são tantas luzes em nosso caminho, falando das verdades, e a vida continua, um tesouro que ele não criou sozinho. Mensageiro Chico Xavier, já vive bem pertinho do Senhor, e traz uma certeza que viveu para servir, e deixou na terra o seu amor. Se o homem procurasse aprender, seguindo essa estrela que reluz, veria em seu trabalho uma fonte de saber, trazendo a mensagem de Jesus. Conhece o seu valor e o bem que ele fez para a humanidade. Semeou a esperança em cada coração, mostrando em sua grandeza a humildade. Foram tantos livros que ele recebeu, são tantas luzes em nosso caminho, falando das verdades, que a vida continua, um tesouro que ele não criou sozinho. Mensageiro Chico Xavier, já vive bem pertinho do Senhor, e traz uma certeza que viveu para servir, e deixou na terra o seu amor. Se o homem procurasse aprender, seguindo essa estrela que reluz, veria em seu trabalho uma fonte de saber, trazendo a mensagem de Jesus. Histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Nós vamos aqui agora, enquanto o nosso irmão Ari está ali psicografando, nós vamos colocar aqui a mensagem no momento espírita, né, que é o momento de Gigavale agora. Deus é quem cura. Deus é quem cura. Alguns homens

algo invisível que ele tem, que é exatamente a porção que Deus está oferecendo para ele fazer algum tipo de cura, né? Então a gente trazendo para o nosso lado espírita, nós devemos imaginar o seguinte: quando a gente vai dar um passe, nosso magnetismo está sendo usado ali, está saindo alguma porção do nosso corpo, do nosso físico, né, para poder você ajudar aquela pessoa. Mas e a energia espiritual, né, a porção espiritual? Então, se você não acreditar em Deus, se você não tiver fé em Deus, não adianta nada você ir querer dar um passe em alguém se você não acredita que existem forças que, por trás daquilo que você está imaginando, existe uma cura, existe uma ajuda para alguém. Então, em tudo que a gente for fazer na nossa vida, pense no bem. Pense no bem que você pode fazer, porque pensando no bem a gente consegue fazer algo por alguém, seja num passe, seja num trabalho de cura, seja numa cirurgia espiritual e seja numa cirurgia alopática mesmo dentro do hospital. Quantas equipes espirituais acompanham os médicos, mesmo aqueles às vezes que nem acreditam nisso, aqueles que acham que é só eles que estão fazendo. Por trás tem muitos espíritos ali ajudando, fazendo alguma coisa. E no dia que a medicina se conscientizar disso, com certeza as curas serão bem maiores. Tudo bem? Vamos encerrando o momento de Gavale? Vamos encerrando. E aqui nós já temos duas psicografias. Isso, já dá por aí para a gente já vai ler agora. Ele já vai fazer a leitura para nós, né? Mas primeiro pode vamos encerrar o momento de Um oferecimento de Gigavale Atacado. O depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Isso. Então nós vamos passando para o Ari ali. Rapidinho, né? Rapidinho que eu digo, foi rapidinho é o tempo, né? Que ele, rapidinho ele fez duas ao vivo. Tava ali enquanto a gente tava aqui falando, tocamos uma música, colocamos um momento de Gavale, acho que foi uns 10 minutos aí, né, não, Rogério? E ele fez as duas psicografias. Ari, quem que nós temos a alegria de receber aqui hoje, passando para nós essas mensagens? Vamos ver aqui aquelas que foram passadas. Agradecer a espiritualidade que nunca nos deixa ao léu, né? Uhum. Tá sempre presente. Então vamos à primeira aqui. Aos irmãos vivencianos, nossas congratulações por levarem há 20 anos paz e luz aos corações. Divulgar a boa nova é tarefa abençoada. Luz que sempre se renova a cada nova madrugada. Em tempos de transição, urge não esmorecer. Evangelho em profusão, era nova a florescer. Com Jesus, Kardec e Chico, frente à nobre lavratura, não existe nada mais rico para feliz semeadura. A família do Vivência, sob a fé que nos abriga, a sincera reverência do Euríclides Formiga. Muito legal. Tá ouvindo aí, né, Rodrigo? Tá vendo aí, para você fazer um corte depois e colocar para a gente essa mensagem aí, né, no YouTube, para as pessoas que o Euríclides Formiga tá fazendo homenagem aí para os 20 anos do Vivência Espírita, né, Rui? O Euríclides Formiga, nós temos aquele caso da psicografia do Ari, quando nós tivemos aqui o nosso grande companheiro Saulo Gomes. Quase que o Ari mata o Saulo Gomes aqui, antes da hora. Foi interessante que o Saulo Gomes falou: poxa vida, quando nós falamos que era Euríclides Formiga, eu conheci o Euríclides Formiga, ele era jornalista da Folha de São Paulo. Quando nós falamos que era Euríclides Formiga, ele falou: poxa vida, abriu a boca, né? Chorando pra caramba. E falou: foi ele que me levou para a doutrina espírita. E o Ari nem sabia quem era o Euríclides de Formiga. Né? Não, sabia sim, mas não conhecia esse conhecimento fato a biografia dele depois, né? E ele era... Esse espírito passou a fazer parte, assim, da... Que ele faz você e o Carlos Baccelli também. O Carlos Baccelli, todo dia, ele coloca uma quadrinha. O Baccelli, ele é uma o médium, do o médium ideal do Formiga, né? Uhum. Mais um aí. Vamos mais lá, mais uma mensagem aqui então. Irmãos queridos, Jesus nos abençoe a todos. Como não poderia deixar de ser, venho com o coração nas mãos para dar meu ar da graça hoje pelo nosso amigo irmão. Estamos em 15 pessoas fora do corpo físico aqui, fora aqueles que estão do outro lado do estúdio. Que alegria, meus queridos, de sempre. Rui, o nosso Dodô está aqui e diz continuar sendo o seu fã incondicional, provando a ele o homem que sempre foi. Tudo está certo e de conformidade com a bondade divina. Ah, meus amigos, tenho ainda lutado por aqui para segurar a minha fala, por vezes descontrolada. Disciplinar a conversação é uma das minhas grandes tarefas. O resto a gente tira de letra. O Vivência cresceu, não apenas materialmente, mas também novos e bons amigos juntaram-se à tarefa que nunca foi apenas nossa. Deixo assim o meu mais fraterno abraço aos ouvintes vivencianos, ao Jorge, ao Rui, Rodrigo, Tião, Carlinhos, Piero, Cris e amigos presentes, a nossa querida Ieda e todos lá de casa. Pronto, falei. Hoje sinto-me um astronauta orbitando no planeta de mim mesmo, buscando em mim Jesus. Fiquem com Deus, dos amigos aqui presentes e deste falador com Tomás, Elder. Elder Bastos. Legal. É. A gente sabia que estava aí, sabia hoje. Sabia, né? Porque na hora que o Rogério falou, eu, Elder, falei, ih, rapaz, tá aí hoje, né? Agora, o pessoal tem segurado ele para ele não falar muito, né? Mas hoje eu acho que ele conseguiu, né? Dos 15 aí, deve ter falado, não, deixa comigo hoje aí. Mas um grande abraço para o meu filho Dodô, está sempre na luta, sempre desenvolvendo aquilo que ele sempre gostou, ajudar as pessoas. Bacana. Vamos para os nossos aniversariantes? Uhum. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, oferecimento WF, mereceu renascer. WS Festas e embalagens, vamos para os aniversariantes. Lá na Fraternidade Podcast nós temos a Ionice Vieira, a Fátima Elisandra da Silva, nossa grande amiga, o Fernando Silva e Maria da Glória Pereira. Esses são os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. É, aqui nós temos aqui agora da turma do Tião e da Antônia. Dia 18/2, hoje, né, quem está fazendo aniversário é a Vera Matorazzi, né? Irmã da Antônia, o Luiz Diego, genro da Antônia, José Alfredo, cunhado da Antônia. Poxa vida! E dia 23, o Wagner Lambizone, né? Cunhado do Antônio também. Desculpa eu ficar vendo a letra, mas o Tião também, ele não escreve não, ele psicografa, pode ver, ó. Né? Aí a gente fica aqui meio perdido nos nomes também, né? Antônio, um grande abraço. O Ari tem acabado de ler a psicografia dele, agora estou lendo a psicografia do Tião aqui também. Né? Que ele passou no aniversário. Antônio, um grande abraço e tudo de bom para você e para os seus familiares, né? Isso. Quem e faz continue nos prestigiando. Quem faz aniversário também, amanhã, a Ivanilda Espósito, nossa amiga Ivanilde da Coal, a Dirce Moura lá do Jefa, a Carmen Emílio, a nossa Carmen também, que fazia o programa aqui Crianças do Século XXI, também faz aniversário dia 20. Dia 20 também a minha filha Juliana Reis, também faz aniversário. Dia 21, o Nil, nosso amigo Nil, e dia 22 a Neuza, a esposa do Nil, né? E dia 24, a Deise Manzano também faz aniversário, que é no sábado. O do dia 25 já na semana que vem que a gente fala. É, dia 25 já antecipadamente é o nosso amigo Piero que faz aniversário. Isso, vai fazer aniversário, disse que vai ter festa. Ele já convidou todos os amigos dele pra festa. Vai ter festa aqui mesmo, né? Todos os amigos já estão convidados. Mas aqui não, mas vai ter uma fora também. Não sei se é de sábado, sábado pro domingo. Festa é o que ele gosta de fazer. É, exatamente. Então a gente deseja. Tem alguém, Calinho? Ari, tá lembrando de alguém pra falar? Vocês têm alguém pra... Uhum. Tem alguém, Ari? Se vocês me permitem, não é aniversário, mas amanhã a gente vai estar lá no Centro Espírita Amor e Caridade. Aqui em São José? Em São José. Ah, legal. Cantando? A partir das 7 horas. Vai cantar, não? Não, é só fazer a preleção mesmo. Ah, tá bom. Com legal. A Adriana e o pessoal todo lá. Ah, legal. Então, pessoal, quem quiser dar um abraço no Ari, né? Vai amanhã lá no Amor e Caridade, né? Fica na Avenida Rui Barbosa, lá do lado, lá de Santana, né? Eu esqueci o número agora, mas é fácil chegar lá. Eu gostaria lá, de aproveitar, antes de terminar o nosso programa, agradecer ao Ari pelo trabalho maravilhoso que ele faz lá em Taubaté, viu? Tá? Não só ele, como a equipe toda. São 600... Isso, perto de 600 alunos que são atendidos lá no Madre Cecília, que existe há 30 anos. 30. O senhor teve a oportunidade de conhecer, né, junto com o Fernando. Eu foi fiquei maravilhado. Né, a visita de vocês lá. E aquilo é uma bênção. É um planeta à parte, né, mas é maravilhoso. Eu agradeço todos os dias a Deus de estar lá, né? Ainda que exercendo profissionalmente, né, tendo remuneração, etc., mas é um grande aprendizado. E Deus nos pôs lá por nossas necessidades, com certeza. E é maravilhoso. E aquele rapaz autista que gosta de cheirar a gente, chega, fica cheirando. Ah, temos vários lá, né? São nossos queridos alunos. Eu trabalho com muito autista lá em Taubaté, né? Um trabalho maravilhoso, com piscina, quadra de basquete, prática de esporte. Isso. É um trabalho da Prefeitura Municipal de Taubaté, né? Que foi pessoas, né? Antes do poder público, tem as pessoas, né? E engraçado que o Madre Cecília, ele começa, né? A sua fase embrionária começa ali com uma espírita, que foi a Terezinha, lá de Taubaté, em que ela reunia alguns alunos com... algumas crianças com paralisia cerebral, cadeirantes, na casa dela. Até que chegou-se, né, a ela, a dona Jandira, o doutor Costardi e outras pessoas ligadas ao movimento espírita também, mas que passaram para o município e hoje, 30 anos nessa escola, tem uma história extraordinária e é uma bênção para as pessoas com necessidades especiais em Taubaté. Então nós precisamos dizer para os espíritos que estão nos ouvindo que trabalho existe em todo e qualquer lugar, né? Assim como nós tivemos exemplo hoje do Jesus Gonçalves, até no leprosário ele conseguia fazer coisas, né? É, exatamente. E trabalho a gente começa dentro de casa, né, seu Rui? Né? É assim. Comece mudando o mundo, arrumando a sua cama, né? Como diz alguns para os jovens, né? Seja você a transformação que você quer para o mundo. Então, trabalho na seara do bem existe em todos os lugares, não apenas e tão somente na casa espírita, né? Mas sim, onde quer que estejamos, sejamos representantes exemplares dessa luz que nos ilumina aqui a passagem que é a doutrina espírita, né? Onde quer que estejamos, sejamos espíritas, né? É, sempre levando os exemplos de Jesus na frente, né? Tudo bem? Ô, Jorge, semana que vem nós teremos aqui a equipe da Mocidade Espírita para falar sobre a organização, sobre o trabalho que eles tiveram no encontro aqui em São José, tá? Uhum. É, então nós vamos agradecendo, né, a todos. Tem alguma coisa antes? Tem a dica do dia. A dica do dia. E ainda o desenho. Gente. Teve? O Rodrigo fez? Tem. Uhum. Vamos pôr a dica do dia. Agora eu deixo. Isso. Então nós vamos ali. Com essa música aí, nós vamos pedindo pra você dar uma dica pra gente. Esse livro, filme. Então. Você. falando ainda de Jesus Gonçalves, eu daria essa dica da biografia dele, a mais acertada, mais rica, né? Um trabalho de campo que o Eduardo de Carvalho fez, Eduardo Carvalho Monteiro fez, da biografia do Jesus Gonçalves, que é este livro aqui, A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, editada pelo Correio Fraterno. Mesmo você não sendo espírita, vale a pena conhecer essa vida extraordinária. E esse Eduardo tem um valor inestimável dentro da doutrina dos espíritos, porque ele fundou os dados lá onde nós estivemos, lá com a Júlia Neso, e ele criou um trabalho para levantar todos os dados biográficos. Memória dos espíritos. Ele era um historiador. Na USP, lá em São Paulo. Ele é um historiador extraordinário. E faleceu cedo. Infelizmente ele desencarnou cedo, né? Mas ele fez um trabalho exemplar da memória espírita. Então, muito da memória espírita foi graças ao trabalho incansável que o Eduardo fez. E essa biografia do Jesus Gonçalves é um trabalho de campo mesmo. Ele se debruçou, né, esteve envolvido com a família, com os lugares onde viveu Jesus Gonçalves, e nos trouxe esse livro aqui maravilhoso. E outra dica para conhecer também o Jesus Gonçalves é este livro aqui, editado pela Allan Kardec, que é Flores de Outono, em que você tem o Jesus Gonçalves encarnado e o Jesus Gonçalves desencarnado pelas mãos do Chico Xavier. Bacana. Tem hoje tem a inteligência artificial aí, o desenho? Temos, mas antes disso, nós vamos dar uma dica também. No Shopping Colinas está tendo uma peça, no Teatro Colinas está tendo uma peça, Sorria, Você Está no Além. É com o Rogério Fabiano e Érica Colares. A gente assistiu ontem, muito bacana a peça. O Rogério Fabiano é quem faz o Allan Kardec, né? Na peça de teatro, que já esteve em São José várias vezes. Inclusive, eles vão retornar agora em março, 9 e 10, se não me engano. Então, quem tiver disponibilidade, quiser, é uma comédia, né, espírita, lá no Teatro Colinas, hoje às 19 horas, tá? É bem bacana, vale a pena prestigiar. Queria falar para as pessoas também que a excursão ainda tem vaga ainda para excursão, né, no feriado de Corpus Christi, né? O primeiro ônibus parece que está fechado, agora estão fechando o segundo ônibus, dia 29 de maio a 2 de julho, que a Conceição está fazendo, né, a empresa Eternelli, e a Conceição, nossa amiga. Então, está incluso no pacote ônibus, semileito, assistência durante a viagem, kit lanche, café em Sacramento, 3 noites no Hotel Havana 2, então é outro hotel, né? Com café da manhã, né? Visitas e palestras e tratamentos agendados na cidade de Sacramento, Uberaba, Araxá e Fazenda Santa Maria. Seguro viagem também tem. Né? Pode fazer até 10 vezes de R$ 124,00. Né? Eu vou colocar de novo aqui, publicar de novo o cartazinho aqui no Vivência, mas quem quiser anotar o telefone aí, pode pegar a caneta aí e anotar o telefone da Conceição, que é o 12-DDD, né? 9-9131-9946. 12-9-9131-9946. É isso aí. Então a gente vai agradecendo. Colocar o. Aqui, ó. A imagem. Isso, a imagem a de imagem hoje. Tá aqui. Da inteligência artificial. Da inteligência artificial que foi feita. Tem um livro, acredito que seja todo o conhecimento, né, que Jesus veio trazer pra gente. Uhum. Foi o Rodrigo que gerou pra gente. Direto de Cancún. A pena faz lembrar, né, os poetas, uhum, né? Sim. O Estro. E um lugar bem reservado, né, também, assim, né? Então, né? Você vê que provavelmente as coisas que ele escrevia também eram um lugar bem reservado, sim, né? Sim, muito, muito preciso. Ficou bacana. Já está na página do Vivência no Instagram também, viu? Uhum. É o Rodrigo que está colocando aqui. O momento espírita, o momento de Gavalho que nós colocamos hoje foi o mesmo da semana passada. Foi mais semana passada, eu e o Rui não estávamos aqui. Isso. Repetiu. Então. Mas também ninguém tem culpa, sabe por quê? Porque eu escolho aqui, deixo só comigo e só solto na hora. Então o Piero e a Cris também não sabiam. Né? Não sabia o que ia colocar. E nem o Carlinhos também, que estava aqui, também não sabia. É porque realmente nós tínhamos que assistir o Deus, ver de novo. É, porque na realidade quem cura é Deus, né? Exatamente. É. Então nós vamos agradecendo e lendo aqui o livro do Chico Xavier, Palavras de Luz. Palavras de Luz. Exatamente do dia 18 de janeiro. Fevereiro. 18 de fevereiro. O que diz? A alma, em se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação de sua vontade superior. Emmanuel, capítulo 1, As Almas Enfraquecidas. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Nós agradecemos. Tem muita gente que a gente não falou, mas não dá tempo mais, né? Não dá tempo mais de falar. A Antônia também colocou aqui para a gente no WhatsApp. Vamos marcar quando será o programa sobre Dom Pedro II com Ari Rangel também, certo? É vocês dois que estão escalados. Os dois. Você, o Ari recebe mensagem de Dom Pedro II, né? De Pedro de Alcântara. Então, e aí a Antônia vindo aqui falar sobre ele, o Ari remenda também e faz as psicografias, né? Vai ser legal. Vamos marcar. Porque o Ari é aquele que está sempre de plantão, né? Uhum, isso, inclusive está marcado para ele aí na frente. A gente agora precisa arrumar um substituto, né? Você tinha marcado com ele. Nós havíamos marcado com o doutor Alexandre Serafim, né? Mas ele passou por uma cirurgia. Uhum. Então, de última hora, que não é a última hora, né? Que sempre é a primeira hora. Eu já botei isso na minha cabeça, viu, Jorge? Fazer parte da família está sempre a postos. Isso, exatamente. Olha só. Então a gente agradece todos vocês que participaram com a gente. O programa foi muito interessante, tenho certeza disso. Desculpa aí quem a gente não pôde citar aqui, porque é correria sempre, né? Rui já informou que a semana que vem nós temos aqui a equipe da Mocidade falando sobre o encontro, o grande encontro que teve aí agora no Carnaval. 550 jovens aqui em São José. E mais as programações futuras aí que eles têm, que eles estão fazendo no movimento, né? Todas essas coisas. Porque outro dia falaram que a Mocidade, cadê a Mocidade, né? Então, mostrando aí que a Mocidade está atuante, né? A Mocidade precisava fazer um programa, né? Também, né? Sim. Mas a Mocidade... Aqui, agora que a gente tá vendo a Cris aqui, o Piero, mas o resto corre tudo. Não é mais da Mocidade. É que perto da gente, todo mundo é Mocidade. É verdade. Mas o Milton tem mais de 60 anos e ainda faz parte da Mocidade Espírita, lá da Fraternidade Paulo de Tarso. E é atuante, viu? Então... Um grande abraço para o Milton. Carlinhos? Não, primeiro o... Cris e o Piero. É só agradecer a oportunidade, desculpa aí algumas falhas, estamos em aprendizado, mas vai dar certo, gente. Muito obrigada, Ari, obrigada a todos pela oportunidade. A Cris é um exemplo daquilo que nós gostamos, né? Chegou, já despacha, já vão fazer, é Jesus Gonçalves. Piero. Vamos lá. Gente, mais uma vez aqui, aprendendo um pouquinho da técnica e principalmente da filosofia espírita, da história do espiritismo, um tema muito interessante hoje. Agradecer a todos que compareceram, a Ari. E é isso aí, pedir para vocês darem uma força aí para a gente, compartilhar o link do programa, dar um like, enfim, nas redes sociais também compartilhar. E é isso aí, gente, um excelente domingo a todos, obrigado. Quem estiver esperando o próximo avião, um programa fúnebre, é só aguardar a voz do nosso querido irmão Piero Maia. A gente esqueceu da enquete, peraí, vamos lá. Com essa voz de locutor de... Locutor de funerária ou de embarque de aeroporto, vamos lá. Atenção passageiros, Vivência Espírita, resultado da nossa enquete. 72%. A pergunta foi se... A história de Jesus Gonçalves. E 72% responderam que sim, e, naturalmente, 28 que não, certo? Certo. É isso aí, gente, obrigado. O Pedro que estava aqui do lado falou isso. Essa mensagem foi do Helder, tá? Desculpa. Agradecemos a família Vivenciana, a Cris, ao Piero, ao Tião Varuto. Agradecemos ao Rogério, é um médium de transporte de Taubaté, ao Ari Rangel. E acertou o caminho fácil hoje, viu? É, né? Ao Jorge. Agradecemos, família Vivenciana, e vamos ler uma mensagem de Tiaguinho, psicografia do Jorge Reis, é o item 41, resiliência. Quem supera obstáculos demonstra resiliência. Sabe encarar mudanças enfrentando resistência. Lida com as dificuldades com coragem e eficiência. Queridos irmãos vivencianos, agradecemos a companhia de todos, pedimos desculpa pelas nossas falhas e desejamos a todos, família vivenciana, um ótimo domingo com o seu macarrão com frango, com o seu cardápio preferido, mas sempre em família, porque família é a base de tudo. Deus abençoe a todos, até o próximo domingo e fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Ari, suas conclusões e também uma prece para a gente, por favor. Quero, enfim, agradecer a mais esta oportunidade de virmos aqui. Nós que todos os domingos nos debruçamos na nossa casa em trabalhos domésticos, mas sempre ouvindo o Vivência Espírita, que sempre traz uma mensagem de conforto, de consolo, de esperança, de otimismo. Eu queria, então, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade maior, e dizer aos nossos queridos irmãos da família vivenciana que todos os momentos difíceis que atravessamos aqui na escola terrena têm um significado. Como nos lembra o benfeitor Emmanuel, Deus não nos envia dores que não estejamos necessitados. Se porventura quem nos ouve agora está passando por algum problema, seja de que ordem for, entenda, compreenda que a dor, ela é uma cirurgia feita pelas mãos de Deus para o nosso próprio reequilíbrio, para a nossa própria cura espiritual. A exemplo desta grande figura que hoje estudamos aqui, Jesus Gonçalves, tenhamos certeza que acima de todo sofrimento prevalece o socorro divino em nosso favor. As mãos de Deus infalivelmente estarão sempre a nosso serviço para a nossa própria cura espiritual. Assim, queridos irmãos vivencianos, agradecemos uma vez mais pela oportunidade que a misericórdia divina nos confere de estarmos de corações entrelaçados, unidos na excelsa figura do Cristo, para que juntos caminhemos para um amanhã melhor. Que nós aprendamos a mais sorrir do que reclamar, a mais compreender do que buscar compreensão, a mais trabalhar do que descansarmos nas horas fáceis da ociosidade. Um trabalho em que todos nós encontremos a alegria de servir. Mestre Jesus, de corações agradecidos, dizemos todos: louvado sejas hoje, agora e todo sempre. Graças a Deus e que assim seja. Amém. Que não tenha explicação. Quando pego a viola e o luar cai sobre a mata, prateando a cascata, sinto o vento evolar. Bate o aroma da florada pela prata fluorescente, envolvendo tanto a gente, e eu me ponho a cantar. Mas não há nada, irmão, no universo que não tenha explicação. Mas não há nada, irmão, no universo que não tenha explicação. Desce a gemer dentro do leito, bate tanto o meu peito, vendo ele correr pro mar. Em corredeira desemboca no oceano, unindo plano com plano, nem consigo explicar. Mas não há nada, irmão, no universo que não tenha explicação. Mas não há nada, irmão, no universo que não tenha explicação. Mesma que se dá com a gente quando estamos mente a mente, unidos num só pensar. O universo é um só, só faz fronteira quando a gente põe barreira, por Deus Pai ignorar. Mas não há nada, irmão, no universo que não tem explicação. Mas não há nada, irmão, no universo que não tenha explicação. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.